Está autorizado Guarulhos no 360, via Peruísque 50, saída da Eldiné, Colômbia 10, concurso pela direita, 1935, controle, 86, torre, 5006, o transponder, gol 607. Correto, que foi o estacionamento no 607. 607. Gol no 75, copia. Para o táxi, com 39, a autonomia de 4 horas, até na Recife. Confirme a autonomia, trip 55 no 4. 0400 de autonomia. Autorizado táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da pistão no 0118-6. Juliette e Alfa, ponto de espera no 0118-6, obrigado. Salvador 379, próxima Juliette. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, 3179. Vai aguardar. Salvador 357, está pronto para pushback e cópia, portão 4. Bem, 3517, autorizado Salvador Brasília, nível de voo 320, pela rota Upper Zulu 17. Decola da pista no 0 com curva à direita, saída Gole, transição Ofito, controle 1-9-35, torre 1-86, acione 5001. Hotel 357 para Brasília, autorizado 320. Via Brasília 17, a conta 10 com a direita, Gole, Ofito, 0935, controle, 1862, 35001, o transporte. Correto, aguarde para puxa acionamento para 3517. Quem aguardar? Gol no 715, copia. 715, no 7, autorizado Salvador Brasília, nível 340, rota Pesulu 17, decola da pista no 0 com curva à direita, saída Gole, transição Ofito, controle 1-9-35, torre 1-86, acione 5-0-1-2. 340, Pesulu no 7 para Brasília, decola da 10, curva à direita, na Gole Ofito, 1935, controle, 1862, 5-0-1-2, gol no 7 para Brasília. Correto, chame para puxa acionamento no 715. Amarelo, 78. Gente, o TAN 3179, após a passagem do trip, autorizado o portão número 2. Via Juliette ou Índia, tanto faz? Pode ser via Juliette ou Índia. Ok, ativa e via Índia, TAN 02379. Sem problemas. Salvador, gol 1897. Gol 1897, aguarde coordenação para Confins, o altímetro no 04. Gente, aguardando, não quero na parte do tempo, tem alguma passagem ainda prevista, comprou o gol 1897. Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, Gonza. Salvador, bom dia, é o Gol 1804. É autorização Rio de Janeiro, Galeão. Salvador, é o papapá, é o papapá. Gol 1804, aguarde Galeão, altímetro no 04. Gol 04, aguardando. Gol 1804, obrigado. É com o Papacerra, prossiga. Papapá, é com o Papacerra. Estou com certeza, parei de você, pronto para a costa, Papacerra. Cliente, qual pátio de estacionamento, é com o Papacerra? Baixo Sogra é, Pátio 4, Papacerra. Gente, aguarde a cota, é com Papacerra, 1014 no altímetro. Papacerra, 1014 no altímetro, Papacerra. O TAN 3517 vai ingressar uma aeronave aí da companhia no portão 2, após o ingresso da aeronave, autorizado para o pushback no 4. Ok, após a aeronave no 2, inicia o portão 4, TAN 3517. Correto. Delta 10, é meta 09. Ah, muito grato. Mike Tango Lima, confirme baixar o trabalho? Positivo. Papa Romeu, Mike Tango Lima, autorizado pouso pista 10, vento variável, intensidade de 03 nós, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros. Positivo, Lima, dentro do pouso. Boa, vai ter 9660. Cliente, mantenha, vai ter 9660. Trip 55 no 4, decolado ao 08, chame agora o controle 119-35. Checo 54, grato pela colaboração. Olha, Salvador, bom dia, TP 54. Trip 5514, bom dia, contato radar na decolagem, Silva Neiva 150, na saída Pouca, Transuara, Caju. Pouco, sub 5014. Sim, Alfa, Alfa Delta. Zero, atenta esteira e turbulência do 727 que pousa na 10, autorizado a decolar pista 35, vento variável, intensidade de 03 nós. Afirmo, reporte pronto, Alfa Alfa Delta. Autorizado o giro, reporte no término, Mike Eco Delta. Tango Lima no solo 09, libera a direita, chame solo 121.9. 219. Autorizado para Confins, nível 360, pela rota Perusk 58, decola da pista 10 com curva à direita. Saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Acione o código 5013. Autorizado, confirmado 360, e abre o 8.8, cordão 10, curva direita, demora em 11, controle 19.3, torre operando 2.6, transponder 5.0, 1.6, ou 1.8.9.7. Correto, chame para acionar o 8.9.7. Para balançamento, 1.8.9.7. Cortando 357 para fax com 79 a bordo, 415, alterna com 5. 9660, contato radar na decolagem, suba restrita ao nível 030, mantendo a restrição da saída Momo, aberto em 9600. Informe radial ideal. 9660, radial 317. Autorizado direto Serra November India Charlie, mas subrestrito nível 030, abate 9600. Receiver 9660. Zulu 1-4, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, transição Black, controle em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, acione 5016. Autorizado, Galeão, 360, via Pesolou 1-4, cola da 1-0 com curva direita, a saída da Elblaze, 1935 ao controle, 186 à torre, 5-0 no 6, transformando, boa noite, 04. Boa noite, 04, o cotejamento está correto, chame para acionamento. Tá, boa noite, 04. Eco Papa Serra, informa que o vento é variável no momento, com 2 nós. O senhor tem condições de decolar a 35? Isso, Papa Serra. Júlia. Eco Papa Serra, autorizado Salvador, Irecê, nível 180. Decola da pista 35, após a decolagem curva esquerda, radial 317, né? Corrigindo, curva esquerda, perfil da saída Momo, Albo, a porra direto. Controle Salvador em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, acione 5567. Autorizado Salvador, Irecê, na nível 180, decola da 35, com curva esquerda, perfil da Momo, Albo, após o PCC. Controle 119.35, torre 118.62, retransponder 5567, Papa Serra. Eco Papa Serra, o cotejamento está correto para acionar 118.6, bom voo. Papa Serra. Solo 60796 para pushback atrasado. Autorizado no 62, a resposta para o táxi no 607. Sim, chamo o táxi 607. 5 no 7, alinha e mantém pistão no 0. Alinha, mantém no 0, tanto 5 no 7. 4 para siga. Se modificar o nível para 130, poderá prosseguir direto a Aracaju? Vou manter o perfil de saída, saída pouca tração Aracaju, trip 5514. Ok, sim, então vamos manter o 2150. Obrigado. Gente. Controle de, o EB6709, possibilidade de liberar velocidade na posição pelo? É 6709, velocidade a critério. Muito grato. Até 9660, visual com tráfego da Webjet. Veja, vai até 9660. É 9660, tráfego ultrapassado. Quem está livre, prosseguir na ascensão? Autorizado, subir ao nível 100, abater 9660. Cliente, graça, 9660. 76709, tráfego ultrapassado. Autorizado ILSC, o grade da 10, desça para 2010, ajuste no 0, no 4, responsabilizado. Gente, descida para 2000, autorizado ILSC, o grade, comando estabilizado, 6702. Sete, autorizado decolar, pista 10, vento variável, intensidade de 0,3 nós. Decolagem, 1-7. Vai até 9660, estimado, para encerrar novembro ainda, Charlie. 1120. 1120, copiado. Decolado 116, achando agora o controle 119.35, bom voo. Obrigado, Daniel. 607, tá com 160 a bordo, alternando Galeão 0425, autonomia pronto. Autorizado táxi via Juliette, Alfa e Charlie no ponto de espera da 10-118-6, 1607. Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera 1806-607. O gole e trazão ao fito. 320, gole ao fito, minha. Objeto 6709 estabilizou. 6709 ao controle. Webjet 6709, controle Salvador. Sete zero nove estabilizado, recebeu o controle. Webjet 6709, confirma visual com campo baixado e travado. Afirmativo. Webjet 6709, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, tem livre pouso, vento variável, intensidade de 0,2 nós. Ciente, entendi, livre pouso, confirma o trem baixo e travado, Web 6709. Afirma, atente a cabeceira deslocada 90 metros. 197, prossiga. Está no portão 9. Autorizado o reporte para o POS, o 297. Baita 9660, prossiga. Vai cruzando 080 no momento, solicita modificação de nível, plano manter o nível 085. Nível Baita 9660, plano modificado ano 020, mantenha nível 085 em condições de juízo, Baita 9660. Autorizado táxi no ponto de espera estamos 0118.6, prossiga via Juliette e Alfa. Juliette e Alfa, 1862, 1795, da mão. 6709 no solo aos 20, libera a direita, chame o solo 121.9. 219, 6709. No 7, chame Centro Recife 1288, Alterne 13325. 2833625, já. Cara Juliette, vai ter 79. Fala Salvador, voo no 804, está no 5 para o pushback acionamento. 5514, chame Centro Recife na sequência 12685, Alterne 12545. 2685. 2865, Alterne 12545. Ok, 12545. No 804, autorizado para o pushback no 5, reporte para o táxi. Autorizado, reportado para o táxi, o gol no 804. Torre Salvador, o gol no 7, no 5, próximo ponto de espera da 10. Gol no 7, no 5, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, no 7, no 5. 1607 decolado aos 22, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935607, obrigado, bom dia. Bom dia. É, pata, São 3153, Salvador. Francisco, você prossiga. Mantenha a posição mais alguns instantes, aguarde uma aeronave da Webjet ingressar no 1 após iniciar o push. Ok, Plan 3153, vai aguardar o ingresso do Webjet depois iniciar o push, 3153. Objeto 6709, autorizado ingresso via Índia para o portão 1. Índia 01, 6709. Mantenha-se em condições visuais nível 085, Beta 9660. Direto Sierra November, Índia Charlie. Cliente 12685. e 12545, amanhecer 9600, bom dia. No 5, autorizado decolar, pistão no 0, vento variável com 0,2 nós. Eu decolar então no 0, mano, 7, não. Eco Papa Sierra, parte 4, livre assinar reporte pronto para o táxi. Lima. 3179, aguarde Guarulhos, o altímetro no 0 ou no 4. Na sua escuta. Gol no 715, decolado aos 25, chegando agora o controle 119.35, bom voo. Bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340 na saída Gole, tração ao Fito. 340 Gole a Fito. São 3179, autorizado Salvador, Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Peruísque 50. Decola da pistão no 0, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, torre 118.6. Acione o código 5034. 5034, seu favor? Afirmativo, 5034. Então ficou assim, Guarulhos autorizado, nível 340, a decolagem da pistão no 0 com curva direita. A saída da transição de NAE, interceptor uniforme 50, limite é Guarulhos. 119.35, controle de Salvador, 18.62 é a torre 8. 5034, transponder, 3179. Correto, reporte para acionamento, 3179. Só para. O 3153 está iniciando o 3. Cliente, chame para o táxi. Por Salvador, agora 804 para o táxi, está com 120 a bordo, 1204 e 10 de autonomia alterna, Campinas. Bom, no 804, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera, 118.6. Juliette, Alfa e Charlie, ponte espera de 804, Rio Gono, 804, muito bom dia. Bom dia. No 607, chame Centro Recife, na sequência 1288, ATRN 13325. 2883325, gol no 607. Celbis 13, autonomia 3 horas e 45. bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável, intensidade de 0-2 nós. Ok, tá autorizado alinhar e decolar da 1-0, boa no 8-0-4. Lima Hotel, prossiga. Gente, confirme o destino, Hotel Lima Hotel. Gente, a Ilha do Topete, pode confirmar aí a distância de Salvador? Gente, aguarde a autorização, altímetro no 014, confirme o pátio que está estacionado. 3153 para o táxi, BOB 137, 137, 3 horas e 50, Alterna Campina. Então 3153, aguarde a passagem de uma aeronave da Gol à sua direita. Após o tráfego, prossiga ao táxi no ponto de espera 186. Pode passar tráfego da Gol, torre 26. Correto. 1715, chama agora Centro Recife na frequência 1288, ATM 1-3325. 288-3325, Recife, gol 1715. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Gente, ali mantém pista 1-0, gol 1-9, 1-8, 9-7. Gol 1-8-0-4, decolado aos 3-1, chame agora o controle, 1-1-9-35, bom voo. 1-9-35, bom dia. Dia. Gol 1-8-0-4. 1804, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da Eltransão Blast. 360 da Eltransão Blast, 1804. Hotel Lima Hotel está pronto para 4, hein? Hotel Lima Hotel, autorizado Grupo Zulu. A decola da pista 17 manterá 500 pés inicialmente no corredor Axé, pela linha do litoral. O controle é 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, acione 0-1-1-5. 0-1-1-5. Correto, chame agora 118-6 para acionar o Hotel Lima Hotel. Mantenha o ponto de espera. Manterá. Da pista 17 com curva à direita no corredor Axé. Controle Salvador em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, acione 0-1-1-7. Para acionar